Pai, nesta manhã nós estamos realmente colocando nas tuas mãos, entregando nas tuas mãos esses assuntos que cada irmão está proclamando, declarando diante de ti. O nosso costume, Senhor, é te pedir ajuda, é te pedir os recursos, mas nesta manhã nós queremos fazer algo diferente, nós queremos verdadeiramente entregar e esquecer, descansar e crer que o Senhor agora vai resolver. Mas o nosso costume também, Senhor, é mesmo que a gente ore assim, a gente sai preocupado, a gente dá uns telefonemas, a gente tenta aqui, tenta ali, tenta colar. E nós queremos mesmo entregar nas tuas mãos. Não significa que nós não vamos fazer nada, significa que o Senhor vai nos conduzir no que tem que ser feito. Mas nós não vamos tomar de volta, ansiosos, aflitos, tentando aqui, tentando ali. Nós queremos mesmo esta experiência nesta manhã de entregar ao Senhor esse assunto, descansar na tua presença e ver o teu agir. Tu és o provedor de qualquer necessidade material, financeira. Não é fruto só do nosso trabalho, não é fruto do nosso esforço, não é sorte, não é herança, não é, Senhor, capacidade pessoal. Toda provisão material e financeira vem do Senhor. E há uma abundância prometida pelo Senhor para cada um de nós. Se não a vivemos, é porque nós estamos num caminho errado, Senhor. Mas nós queremos entregar ao Senhor esses assuntos, também nas nossas questões familiares, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, nosso ambiente em família sempre enfrenta problemas muito difíceis. Relacionamentos, atritos, limitações, separações, tantas coisas, Senhor, emoções, sentimentos, pensamentos, e nós queremos entregar esses assuntos específicos. Alguns deles já estão até com os nomes específicos, e nós queremos entregar ao Senhor e pedir ao Senhor nesta manhã uma intervenção poderosa do Senhor. Também as nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa mente, nossa alma, nosso físico, tudo o que diz respeito à nossa vida pessoal, Senhor, e nossos dilemas, nossos conflitos, nossos desafios, Senhor, nossa cegueira ou nossa insensibilidade, nós colocamos diante do Senhor nesta manhã e pedimos ao Senhor, traga uma intervenção do Senhor. Põe a tua mão, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu cheguei em um determinado lugar, tinha que proceder com algumas questões de documento, nomes, respostas, perguntas que eles faziam, tinham que dar as respostas, e feito tudo isso, aquela senhora disse assim: agora você pode se assentar lá e aguardar, quando estiver pronto, eu te chamo. E eu estava sentado lá, aguardando, e veio mais uma pessoa, e veio mais outra, e eu vi muita coisa acontecendo, e veio no meu coração, eu vou lá, porque eu acho que ela me deixou aqui e vai fazer um monte de coisas antes de fazer o que eu preciso, e eu vou tomar uma iniciativa, vou ver outra pessoa. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: ela não disse para eu esperar e que ela vai resolver? Então, espera. E realmente eu fiquei ali, embora a ansiedade vai pedindo você para ir lá, e deixa eu ver como é que está. E aquela pessoa está passando aquela pessoa na minha frente. O Senhor foi falando comigo assim: se você entregou tudo nas mãos dela, agora senta e espera. A questão é que seria muito fácil eu ir lá e falar assim: só me dá esse documento, por favor. Só está demorando demais, eu vou procurar outra pessoa ali, eu vou para outro galpão, outro lixê. É assim que a gente faz. Ainda que isso seja só uma ilustração, em inúmeros momentos da nossa vida nós fazemos assim. Inclusive com Deus. Então eu quero desafiar você a se assentar. Você entregou? Você pôs lá no guichê? Você pôs lá sobre a mesa do Senhor? E como é que a gente descansa? Você vai ficar sentado, mas sem fazer nada? Não, não, leia alguma coisa. Você não vai ficar lendo revista, leia a Bíblia. Converse alguma coisa, você não vai ficar conversando com qualquer um, os mesmos assuntos, conversa com o Espírito Santo. Põe em prática essa semana, Senhor, na hora que vier aquele pensamento, está demorando, eu não sei se o Senhor vai fazer, o Senhor está passando outras pessoas na minha frente, o Senhor, eu não sei, eu acho que o Senhor não está sendo, eu quero ficar sentado aqui tranquilo, porque na hora certa, e eu não vou ficar te julgando não, ah, se fosse eu tinha feito mais rápido, ah, se fosse eu tinha feito assim, ah, se, olha lá, ela não vai dar conta, tem muita coisa para fazer, olha, meu Deus, eu vou ficar aqui parado muito tempo, meu Deus, tem que tomar atitude, não, você vai, Senhor, eu vou ficar aqui quieto, porque eu entreguei nas suas mãos esses assuntos. Agora, na verdade, falando das coisas espirituais, o que que é ficar no meu lugar? Senhor, eu entreguei minhas questões. Está aí os documentos, os nomes, respondi tudo, está tudo nas tuas mãos. E eu vou realmente essa semana me assentar e ficar quieto, esperando, sem pressa. Até porque não está na mão daquela senhora do guichê, do exemplo. Está na mão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, como foi dito aqui no louvor desde o início, o Todo-Poderoso. E eu não sei fazer melhor do que o Senhor. E o Senhor disse que vai cuidar dessas coisas. Então, eu quero saber o que é, na prática, eu ficar assentado, esperando, descansado. Eu quero saber isso, Senhor. E a palavra do Senhor nos fala em Romanos, capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Diga, em vida. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga de novo, reinarão em vida. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Essa é uma palavra de Paulo esclarecendo a igreja sobre um aspecto amplo da vida cristã. Os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E a pergunta que eu quero colocar para vocês nesse início, irmão, é: por que que você foi salvo? Por que que Jesus morreu na cruz no nosso lugar? Você foi salvo porque crê em Jesus, Abelardo. Essa é a palavra, a Bíblia diz, aquele que crê será salvo. A palavra do Senhor nos diz que há um propósito eterno de Deus para todo esse projeto dele na terra. Pôs o homem caiu no pecado, ele enviou Jesus, ele tem toda uma história no desenvolvimento aí dessa caminhada, e ele traz Jesus, e Jesus morre numa cruz, e nos perdoa os pecados, e vem Paulo e ensina como andarmos na nossa caminhada cristã, e vem João e começa a dizer, embora outros tenham dito isso durante a Bíblia, vem João no Apocalipse e começa a dizer das coisas que acontecerão no fim dos tempos, e vocês estão vendo aí, até a Dilma está falando que vai pôr chip em você, e a verdade é que nós estamos chegando no final dos tempos. E João traz uma série de relatos sobre a eternidade, e João anuncia que há uma eternidade de acontecimentos com Deus. E a pergunta é: Senhor, o Senhor me salvou, eu vou para o céu, e se eu ainda não tenho essa certeza de salvação, eu apenas sigo uma religião, eu quero ter uma certeza de salvação. E a minha pergunta é: o Senhor fez todo esse projeto só para eu ir para o céu, ou tem alguma coisa a mais? Porque eu questiono a Deus, se o Senhor permitiu toda essa caminhada, seja de 6 mil anos ou seja de 6 bilhões de anos, 10 bilhões de anos, isso não vem ao caso. O Senhor começou lá no princípio, construiu toda a terra, edificou todas as coisas, o inimigo veio, destruiu tudo, o Senhor veio, refez todas as coisas, colocou o homem aqui. O Senhor tem a história de 6 mil anos do homem aí, saindo da tua presença, se perdendo, a corrupção, o inimigo se irandando. Aí o Senhor, na plenitude dos tempos, traz Jesus. Jesus divide a história da humanidade, morre naquela cruz, seu sangue derramado é o suficiente para pagar pelo meu pecado, me dá a vitória, me dá a libertação. Eu crio nisso, como Abelardo disse aqui, eu crio de verdade e agora sou salvo, nasci de novo e agora eu vou para o céu. Mas eu questiono o Senhor, precisava de tudo isso para eu ir para o céu? O Senhor já não poderia ter me deixado no céu? O Senhor nos pôs num jardim do Éden, o Senhor não poderia ter nos preservado no jardim do Éden, sem pecado, com tudo maravilhoso? O Senhor não é Deus? O Senhor não é todo-poderoso? Por que que o Senhor fez isso? E nós não precisamos de ouvir uma resposta clara, sistemática de Deus, para a gente entender que Deus é Deus, poderoso, soberano, perfeito, e Ele tem um plano perfeito. Eu posso não conhecer esse plano, mas Ele tem um plano perfeito que vai além do que eu posso questionar. Mas eu quero saber que plano é esse, Senhor. Eu quero saber que plano é esse. Primeiro, Paulo começa a responder, para que você reine na terra. Então, muda bastante. É um mistério que Deus precisa ir revelando aos poucos através do seu Espírito Santo. E aos poucos o Senhor vem e traz aqui. Paulo diz, por meio de um só homem, aqueles que recebem abundante graça e dom de Deus, reinarão em vida. Quando Deus colocou o homem no Éden, Ele disse, governe sobre todas as coisas. Então, Deus não nos deixou nessa terra. Deus não permitiu que todas essas coisas acontecessem só para nos levar para o céu. Mas, primeiro, para que eu e você reinemos em terra, reinemos em vida. Há uma instância de governo que eu e você recebemos de Deus e diz respeito à natureza, diz respeito às atividades terrenas, diz respeito aos animais, diz respeito a toda a capacidade que Ele deu ao homem para cuidar das coisas da vida terrena. E reinar não significa estar à mercê de tudo, mas ser quem define as coisas. E eu acredito plenamente que nós reinamos se começamos a entregar para Ele o que não é nosso. Senhor, eu entrego ao Senhor esse assunto, eu entrego ao Senhor essa questão, porque até hoje fui eu quem coordenei essas coisas, mas eu estou achando que essas coisas não pertencem a mim. Então eu entrego ao Senhor, e eu vou descansar, agora eu quero saber do Senhor, o que é para eu fazer, como é para eu caminhar, como é para eu reinar, governar sobre esses assuntos. Romanos capítulo 6, o verso 3, diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O Senhor nos dá, através de Paulo, uma outra visão, ou a visão de mais uma parte, ou de mais um aspecto do que o Senhor tem planejado para mim e para você. Senhor, o Senhor tem planejado para mim viver nessa terra reinando, governando sobre todas as coisas? Sim, filho. Mas eu tenho também para você que você viva em novidade de vida. Agora, nesses dois versículos que nós já lemos, ou nesses dois textos, Paulo deixa claro, por meio de Jesus Cristo. Eu vou governar por meio de Jesus Cristo. Eu vou reinar sobre os meus assuntos, sejam os maravilhosos, os que prosperam, sejam os que estão me tirando a paz. Eu vou reinar sobre essas questões por meio de Jesus Cristo. E nesse versículo seguinte, Paulo fala isso de uma forma mais clara ainda. Batizados em Cristo. Mergulhados em Cristo. E se eu estou mergulhado, batizado, morto em Cristo, eu também serei ressuscitado em Cristo. Falamos disso há poucos dias atrás, nas ministrações da Páscoa. E vale a pena você ouvir novamente essas ministrações sobre a ressurreição, o que é o poder da ressurreição na vida de alguém que crê em Jesus. Eu fui batizado em Cristo, eu morri em Cristo. E o que significa isso? Eu não vivo mais, não sou eu que vivo mais, mas é Cristo quem vive em mim. A vida que eu tenho agora, eu vivo na fé, no firme fundamento do Filho de Deus. Eu me inseri, eu me tornei um com Ele. Eu agora sou parte de Cristo. Vivo uma vida terrena. Como Paulo mesmo diz aqui, eu tenho um corpo, eu tenho uma natureza pecaminosa que está grudada em mim, ela é irreconciliável. A vida cristã e a vida de santificação não trabalha, não opera para essa natureza ficar melhor. Ela continua sendo perversa, condenada, maligna. Ela ouve só as coisas do inimigo, ela nos induz para as coisas do maligno e ela está conosco até o último suspiro de vida. E a única coisa que nós podemos fazer e que devemos fazer, a Bíblia diz, é colocá-la na cruz. Fazê-la morrer todos os dias. Então não pense que você vai chegar um dia e que, assim como os pastores, assim como o Papa, assim como os homens mais santos, as mulheres mais devotas, você agora não peca mais. Não, irmão. As tentações, os pensamentos, os desafios, os problemas, as coisas que de dentro, que só quem vê, quem pode viver aqui dentro sabe, elas continuam presentes. Você não chega num estágio de pastor em que agora você já não pensa mal, você já não tem tentações, você já não tem problemas, você já não é. Não, irmão, nós continuamos grudados nesse corpo de morte. Quem me livrará desse corpo de morte, diz Paulo? Não tem jeito. A não ser que eu vá para o céu, esse corpo está grudado aqui. E enquanto ele está grudado em mim, essa natureza velha, eu como alguém que nasceu de novo e sou agora um ser espiritual, habitação do Espírito Santo, eu é que mando ela para a cruz. Não, você está querendo isso? De jeito nenhum. Você falou isso? Você pensou isso? Você fez isso? De jeito nenhum. Eu te ponho na cruz agora em nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus está sobre mim. Me purifica dos meus pecados, que você, natureza velha, me fez pecar. E eu agora vou para a presença do Senhor pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. E é assim que eu vivo. Quando eu começo a viver assim, pelo Espírito Santo, porque nasci de novo, eu estou vivendo em Cristo Jesus. Mas na prática, nós temos um aspecto ainda para ser observado, que todo o propósito de Deus, todo esse plano, seja da redenção, seja da edificação, da santificação e do futuro na eternidade com Deus, ele tem um alvo. Deus gerou todo esse plano para que eu e você pudéssemos alcançar algumas coisas. E o principal alvo, ou talvez o que abrange todos os pequenos aspectos, é sermos a noiva de Jesus. Imagina Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus vira para eles, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se a gente pudesse imaginar aqui um teatrinho, alguém, talvez Jesus, mas Pai, por quê? Nós já somos três, somos perfeitos, somos eternos, as coisas fluem, que coisa maravilhosa. Por que que o Senhor quer fazer o homem? Filho, porque eu quero dar a você uma noiva. Na terra ela vai se chamar igreja. Então eu vou permitir que essas pessoas que nós vamos criar passem pela história, pela experiência terrena, vejam o mal, Eles vão cair no engano do mal, mas você vai lá embaixo, e você vai dar o seu sangue, e você vai dar a sua vida, e você vai pagar pela dívida deles, e você vai comprá-los de volta, e você vai dar a eles a oportunidade de decidirem se querem ficar com o mal ou se querem ficar com você. Você não vai ter uma noiva que foi prometida desde o ventre da mãe e que não tem direito de escolha e que foi toda formada e ela aprendeu o seu idioma e ela só aprendeu o seu nome, ela só via a sua fotografia e ela aprendeu as frases que ia falar só para você. Oh, meu noivo querido, eu amo você. Não, eu não vou te dar uma noiva programadinha, robotizada, toda planejadinha. Eu vou te dar uma noiva que é semelhante a você, que tem o livre-arbítrio, que tem a capacidade de decisão, e eu vou colocar diante dessas pessoas que vão formar a noiva a possibilidade de ir pelas trevas ou de decidir por você, e você verá que haverá uma multidão incontável de pessoas que vão dizer: eu decido seguir Jesus, eu decido viver com Jesus por toda a eternidade, e eu chamo esse grupo de pessoas de igreja lá na terra, e eu chamo esse grupo de pessoas de sua noiva, e quando esse grupo estiver conosco, eles serão os seu corpo, eles serão um com você, eles serão sua noiva. E eu ainda vou fazer uma coisa, eu vou dar a esses homens lá na terra uma instituição chamada família, uma instituição chamada casamento, e eles serão a representação de que um homem se une à mulher e se torna um só corpo. Assim, esse mistério é Cristo e a igreja, que vai se tornar um só corpo por toda a eternidade. E no final das contas, Pai, no final das contas, nós vamos ter a gente aqui na eternidade e uma família de muitos filhos que pertencem a você. Agora, isso estava acontecendo no céu. Na terra estava acontecendo outra coisa. Eu e você estávamos passando alguma dificuldade, alguma luta, algum problema, algum aperto, e a gente começa a ouvir o evangelho, e a gente criticava, e a gente não gostava, mas de repente a gente começou a se inclinar, porque a gente precisa, uma resposta, eu já tentei de todos os lados, talvez Deus me ajude nisso aqui. E a gente começa, e de repente, realmente, a gente recebe da graça do Senhor, e a gente começa a conviver com esse contexto, e a gente começa a aprender as coisas de Deus, e a gente gosta, a gente ama, e a gente só pensa numa coisa: Deus me abençoa no que eu precisava, e quando terminar essa vida eu vou para o céu, e eu frequento aquela igreja porque eu gosto daquela igreja, e eu não frequento aquela igreja porque eu não gosto daquela igreja. E a gente talvez nunca tenha parado para pensar: peraí, o Senhor me salvou, foi para eu estar bem e ir para o céu, ou foi porque o Senhor está formando a noiva do seu filho Jesus? Então eu faço parte do corpo da noiva? Eu faço parte do corpo de Jesus? Meu Deus, então me mostra isso. Me faz entender que as minhas necessidades terrenas, os meus sonhos, projetos terrenos, essa minha vida terrena, ela é tão pequena, ela é tão insignificante, perto do chamado do Senhor. O Senhor me chamou, me escolheu, me salvou para eu ser membro do corpo de Cristo, para eu ser um com Cristo, para eu mergulhar em Cristo, para eu viver em Cristo. Me abre os olhos, Senhor. Eu quero entender isso espiritualmente. Porque talvez até hoje eu esteja levando a minha vida na igreja da seguinte forma: eu tenho necessidades, eu busco a Deus. Eu gosto daquele lugar, eu frequento ali. Hoje eu não posso ir, então eu não posso frequentar. Nisso eu posso colaborar, então eu colaboro. Mas não, Senhor, eu estou entendendo que eu faço parte do corpo de Cristo. E como Paulo diz, eu quero andar segundo a vocação para a qual eu fui chamado, de forma digna desse chamado. Eu não sou apenas o Sóstenes. Você não é apenas o ser que você conhece ser nessa terra. Você e eu somos um ser espiritual que, ao nascer de novo, nascemos em Cristo Jesus. Vivemos em Cristo Jesus. Somos o corpo de Cristo. Então, Senhor, o Senhor me alcançou para algo. Pertencer a Cristo significa fazer parte dele. Por isso nós somos o corpo de Cristo. Embora a palavra grega igreja seja usada de forma distorcida para tantas coisas, a palavra grega igreja quer dizer um grupo, uma congregação, os separados. Separados para quê? Separados desse mundo para serem a noiva de Cristo, para serem a igreja de Cristo. Versículo 11 de Romanos 6, Paulo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Diga, em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, eu não sou vivo. Em Cristo Jesus. É como se... eu te mostro esse objeto, e agora eu o coloco aqui, e fecho na Bíblia. E aonde está esse objeto? Está na Bíblia. Ele está aqui dentro. E o que é que você vê? Cadê o objeto? Assim quero que seja a minha vida, Senhor. Eu me batizo, eu me mergulho, eu morri para todas as coisas e agora eu nasci em Cristo Jesus. E o que as pessoas verão? Cristo. E Cristo nessa terra é a igreja. E nesse bairro, onde é que as pessoas veem a igreja? E nessa rua, onde é que as pessoas veem a igreja? Com toda limitação do entendimento das coisas espirituais, onde é que as pessoas veem a igreja? Você já passou ali na Praça 7? Você já passou ali na Praça 7? Tem a igreja de São José. Quem em Belo Horizonte não conhece a igreja de São José? Se você perguntar a maior parte da população da cidade e perguntar onde está a igreja, eles vão apontar a igreja de São José. Talvez vão apontar a igreja da Lagoinha. Os que moram aqui, que passam aqui, aqui tem uma igreja, aqui é uma igreja. Eles apontarão não apenas o prédio, embora o prédio seja o referencial, mas eles apontarão o que acontece naquele lugar, quem se reúne ali, o que está ali, que diz respeito a Deus. A igreja local é a expressão física, prática, diária, do corpo de Cristo. A igreja não é um prédio. A igreja não é uma diretoria. A igreja não são as atividades. A igreja somos nós. O corpo de Cristo somos nós. Mas o corpo de Cristo, na prática, nessa terra, se manifesta na igreja local. Quando você está sozinho, no seu ambiente, seu bairro, seu trabalho, sua escola, e você age como Jesus, você manifesta a glória de Jesus, você apresenta o amor de Jesus para alguém, você está sozinho, você não está nesse prédio, você não está nessa reunião, você manifesta a glória de Jesus, porque você pertence ao corpo de Cristo. Mas o pertencer ao corpo de Cristo e manifestar essa glória lá sozinho está vinculado de forma incondicional a você fazer parte de uma congregação. Portanto, a igreja local... Amém, amém, Abelardo, amém. Você faz parte do corpo de Cristo e você faz parte da comunhão do corpo. Por aspectos físicos, por aspectos organizacionais, por aspectos que a gente nem alcança, ou por aspectos espirituais, o Senhor tem essa pequena comunidade aqui, como tem outra pequena comunidade ali embaixo, como tem outra pequena comunidade ali, e inúmeras pequenas comunidades ao redor da cidade. Mas o Senhor nos plantou no relacionamento pessoal com algumas pessoas, e isso compõe a igreja local. E eu preciso ter um compromisso com meus irmãos, a igreja local a qual eu pertenço. Eu preciso ter um compromisso com as atividades que Deus deu àquela parte específica do seu corpo. Porque alguns são dedinho, e dedinho é bom para coçar dentro do ouvido. Você não consegue ficar coçando dentro do ouvido com o dedão. Guardadas as proporções, algumas igrejas são dedinho. Vão fazer uma determinada atividade. Outras são dedão, vão fazer outras atividades. Mas aonde Deus me plantou, eu quero ter um compromisso com aquela igreja e com o que eles fazem, com o que Deus nos deu para fazer. Eu quero ter um compromisso com a minha igreja local. Não é porque eu preciso ter um compromisso com a igreja local. O pastor está precisando, o pastor pregou, porque eu entendi que eu sou membro do corpo de Cristo. E a igreja local a qual eu faço parte, ela está nessa terra com uma missão de Jesus, de alcançar as pessoas, de fazer a obra do Senhor. E nisso eu me comprometo. E aí nós podemos fazer uma pergunta para nós mesmos. Qual o meu compromisso com Cristo, com a missão de Cristo, com o fato de eu ser membro do corpo de Cristo, com o fato de Deus ter me tirado das trevas, me chamado para ser a noiva do Cordeiro? Qual o meu compromisso com meus irmãos, a minha célula, os cultos, as pessoas que necessitam, as atividades que nós decidimos juntos fazer, realizar, buscar para alcançar pessoas, para abençoar vidas, para proclamar o Evangelho? Senhor, qual o meu compromisso com a minha igreja local? Não é porque o pastor está numa campanha de melhorar o comprometimento das pessoas com as atividades. Não, Senhor, porque o meu pastor quer que a gente, todos nós, inclusive ele, tenhamos uma visão mais ampla ainda do que realmente é ser salvo. Eu sou o corpo de Cristo nessa terra. Eu fico pedindo ao Senhor para resolver meus problemas, para me ajudar, para me proteger, como se eu fosse um ser isolado, independente, à mercê de todos os dados, de todos os problemas, de todas as coisas. Meu Deus, esse mundo é mau, esse mundo é difícil. Não, eu sou membro do corpo de Cristo. E quando Jesus anda por uma rua, não tem inimigo, não tem bandido, não tem ninguém, não tem problema, não tem tempestade, até a natureza, o mar tempestuoso, tudo para, porque Ele é Jesus. Assim como eu me coloquei dentro dessa Bíblia, assim como eu me coloquei em Cristo Jesus, quem anda por aí é Cristo, é Jesus. E a expressão prática diária é a minha igreja local. Irmãos, eu cresci com 10 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, sendo pastoreado pelo pastor Aguilar Porto de Oliveira. Eu já testemunhei para você sobre o meu pastor Aguilar. E aquele homem, há tantos anos atrás, ele ensinava o tempo inteiro: a igreja não é esse prédio, a igreja somos nós. E se alguém falou assim: não, porque eu estou indo lá na minha igreja. Você não tem igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Eu cresci aprendendo isso, vivendo nesse ambiente. Depois nós fomos tremendamente impactados e discipulados, influenciados pelo Delcio Meirelles, que ampliava isso mais ainda, com muito mais ensinamento. E até hoje o Delcio Meirelles é um canal de Deus para ensinar tantas coisas maravilhosas da palavra do Senhor. E em todo o tempo nós ouvimos: presta atenção, a igreja de Jesus Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Então a expressão minha igreja, ela não é tão legítima. Mas se nós olharmos o português e se olharmos o contexto de pertencimento, você pode falar a minha igreja. Não precisa ser um sujeito chato, você não pode falar, embora aqueles pastores não tenham sido pessoas chatas, eles só estavam nos ensinando a essência. Mas de vez em quando a gente encontra alguns chatos que não pode isso, não pode falar isso. Não, irmão, você pode falar a minha igreja, estou indo lá na igreja. Pode falar, porque a igreja também recebeu a conotação de lugar, de auditório. Tá bom, paciência, mas o que importa é que realmente você saiba no seu espírito o que é a igreja e quem você é na igreja, no corpo de Cristo. A palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, verso 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, um só com Cristo. O que é que Cristo herdou do Pai? O que um filho legítimo herda do Pai? Tudo. O que Jesus herdou do Pai? Tudo. O pai falou assim: filho, me perdoem, irmãos, se eu ilustro dessa forma e ela pode te parecer assim indevida, mas o pai virou para o filho e disse assim: filho, eu vou montar uma brinquedoteca para você. Eu vou pôr o que você quiser, o que você imaginar, grama, pássaro, peixe, água, sol, estrelas, montanhas, flores, frutos. Eu vou montar para você um playground, uma coisa tão maravilhosa, tão perfeita, mas eu vou colocar lá nesse lugar, que eu vou chamar de Éden, um ser semelhante a você. E você e eles serão um só. Filho, você não vai herdar só a terra, mas estrelas, galáxias, universos. Filho, você não vai herdar apenas isso, mas o universo espiritual do céu. Anjos, serafins, querubins. Filho, você é meu filho. Você se assentará no trono por toda a eternidade, como rei dos reis. 100% homem, 100% Deus. E por toda a eternidade você reinará. E com você reinará o seu corpo. Homens e mulheres de todas as tribos, povos e nações que estão reinando em terra nas suas instâncias, porque o Espírito do Senhor está lá neles, e vocês reinarão por toda a eternidade, sobre tudo o que se pode imaginar, criar, inventar, expandir, por toda a eternidade. Co-herdeiros com Cristo. Eu não posso ficar gastando a minha vida em um probleminha que me suga, que me desanima, que define se eu vou, se eu não vou, se eu posso, se eu não posso, que destrói, que é minha família, é dinheiro, finança. Não posso, isso está nas tuas mãos, Senhor. Porque eu estou entendendo por que eu não posso ficar administrando essas coisas. Eu fui chamado para reinar em Cristo. E em Cristo o Senhor põe tudo, o Senhor resolve tudo, o Senhor transforma tudo, o Senhor conduz tudo. E aquilo que eu preciso aprender, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo me ensina todas as coisas. Eu quero essa vida para mim, Senhor. Fui chamado por Deus como filho e sou co-herdeiro. Se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Se sofremos, diga com Ele, se, comigo, se sofremos, se sofremos, com Ele também seremos glorificados. O que é isso que Paulo está dizendo? Eu tenho um desafio nessa terra. Isso, pastor, eu estou sofrendo tanto com aquela família, com aquele casamento, com aquele dinheiro, com aquele emprego, com o meu coração, com as minhas emoções. Não, isso eu já entreguei para o Senhor, porque não é esse sofrimento que Jesus veio viver nessa terra. O sofrimento de Cristo foi para resgatar. Então, Senhor, eu quero esse sofrimento para mim. Eu quero interceder, eu quero orar, eu quero testemunhar, eu quero sofrer pelo resgate de vidas. E não é o teu sofrimento na cruz, o Senhor já morreu na cruz. Mas é aquilo que me custa. Eu quero interceder com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo dentro de mim pode orar pelas pessoas. Eu quero ser o teu corpo nessa terra. Eu quero andar por onde o Senhor quer que eu ande. Eu quero colocar as mãos onde o Senhor quer que eu coloque as mãos. Eu quero viver, porque se eu viver assim com Cristo, eu também serei glorificado com Ele e receberei a glória dEle. Versículo 29 de Romanos 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. Agora ele chama o seu corpo, a sua noiva, a igreja de irmãos. São palavras que geram imagens que nos fazem entender a unidade de Cristo com cada um de nós. Eu me fiz um com Cristo. Por isso Ele veio me salvar. Não é só para eu ir para o céu, não é só para eu ter as questões resolvidas nessa terra, não é só para eu ter uma religião e frequentar a igreja, mas para eu ser um com Cristo, seja noiva, seja igreja, seja irmão, seja corpo, não importa qual dessas palavras, em qual instância Ele está ensinando essa preciosidade, esse mistério, como Abelardo diz, eu creio nisso e eu quero viver desta forma. Eu quero, Senhor, e a forma prática de eu viver isso, é o meu compromisso com meus irmãos na minha igreja local, com as vidas e com a missão que o Senhor nos deu para realizar. Em Mateus 28, leia também, Mateus 28, capítulo 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não pense em dois lugares apenas, céu e terra. Pense na palavra céu como infinitos lugares, galáxias, estrelas, universos. Todo o universo e a terra. Veja que Deus tratou da terra ao lado de todas as demais coisas que existem. A terra tem uma importância especial, distinta. Por isso, homem nenhum vai encontrar vida em outro planeta. Porque, desde o princípio, a terra era um projeto especial e diferenciado de todo o universo. E na terra Deus pôs o homem que ele criou à sua imagem e semelhança. Toda autoridade me foi dada no céu, em qualquer lugar e na terra, distinguindo de forma especial a terra de tudo o que existe mais no universo. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu sou a provisão de todas as coisas, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o que morri, mas estou vivo, eu sou aquele o princípio e o fim. Filho, descansa, ele disse a João, não temas, eu sou o que sou. Eu estarei com vocês. Por isso, entreguem nas minhas mãos o que vocês estão precisando. Por isso, mudem a forma de viver o meu reino, o meu evangelho. Entreguem nas minhas mãos as questões terrenas de vocês. E venham viver o que eu disse a vocês. Governem sobre todas as coisas. Reinem em terra. Em Cristo Jesus vocês reinarão em vida, porque eu dei essa declaração, esse decreto foi liberado sobre vocês lá no Éden, governem sobre todas as coisas. E aqui eu estou selando essa palavra, vocês sairão por todas as nações batizando em meu nome. Eu estava, e isso sempre me acontece, inúmeras vezes me acontece, de estar num leito no hospital, de às vezes estar no CTI, num estado terminal de alguém, e eu dizer ao Senhor: Senhor, eu estou diante dessa pessoa, e eu sou um instrumento do Senhor para definir algo da vida enquanto ele tem vida, e quem sabe ajudá-lo a definir algo da eternidade dessa pessoa, Senhor. Nem eu tenho noção do tamanho disso. Eu estou aqui em teu nome para intervir, para interferir em teu nome. E isso diz respeito à eternidade de uma pessoa. É possível que essa pessoa não tenha confessado ao Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador, e ela, se morrer aqui agora, ela vai para o inferno. Mas porque eu estou aqui, eu posso fazer uma oração, eu posso conversar com essa pessoa, eu posso levá-la a confessar a Jesus, e ainda que ela esteja aqui em coma, Senhor, eu posso ser um instrumento do Senhor, numa palavra profética, numa oração, numa questão que eu... E que vai mudar a história da eternidade dessa pessoa. Olha quem eu sou, Senhor. O Senhor me deu autoridade para batizar alguém. Mas isso não é para o pastor, isso é para você. Aonde Deus te pôs, você tem autoridade de interferir na eternidade da vida de uma pessoa. Ela nem precisa estar no hospital, ela pode estar lá na mesa do seu trabalho. Ela pode estar no cliente, no seu balcão. Você vai ser o instrumento que vai interferir na eternidade daquela vida. Olha que autoridade o Senhor me deu. Claro, filho, você agora faz parte do meu corpo. Você é minha mão, meu braço, minha voz, meus pés. Você é o meu corpo. Olhe para você de uma forma mais elevada, filho. Me entregue as coisinhas que te perturbam nessa terra e vá viver isso aqui. Portanto, ide, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Duas últimas coisas. Leia Lucas 10. Lucas 10, capítulo 10, versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que procedessem ou precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Preste atenção no versículo. Jesus vem e chama os 70, divide de dois em dois. Olha a organização do Senhor. Então, quando você estiver numa igreja, na sua igreja, e aqueles irmãos estiverem recebendo do Senhor alguma forma de organização para cumprir o chamado, não seja picuinha, cumpra o chamado, ainda que seja de uma forma diferente. Cumpra o chamado. Isso cumpre o chamado? Cumpre. Então, tanto faz. Se vão ser 70, se vão ser 300, se vão ser de dois em dois, se vão ser de cinco em cinco, se é com célula, se é com pequeno grupo, se é numa reunião. Se envolva para cumprir o chamado. Nesse momento, Jesus fez dessa forma. Chamou 70, dividiu de dois em dois, e vocês vão sair pelas cidades. Está fazendo sabe o quê? Me antecipando. Discípulos, aonde vocês forem, eu vou colocar vocês em lugares, vocês estarão me antecipando. Vocês me precederão. Quando você assumir, chegar numa casa, chegar numa família, orar por uma pessoa, orar por uma empresa, orar num lugar, estar reunidos, buscar o Senhor, adorar, onde vocês estiverem, vocês me precederão. Sabe quem vai chegar depois de vocês? Sou eu. No casamento, no hospital, na enfermidade. Mas vocês precisam crer nisso. E chegar lá e fazer o que eu mandei fazer. É isso que o Senhor está dizendo. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que precedessem ou precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Como que Deus faz as coisas? João Batista, antes de Jesus. Você, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa, na rua, antes de Jesus. Mas a quem ele enviou? Aos seus discípulos. Você pode perfeitamente, sem errar, trocar a palavra discípulos por filhos, ou por ministros, ou por membros do seu corpo. Senhor, eu não sou apenas um membro da igreja. Eu não estou escolhendo uma igreja. Eu não estou avaliando isso ou aquilo. Eu sou membro do corpo. Eu quero estar num lugar, e onde eu estiver, eu quero um compromisso absoluto com o Senhor, com os meus irmãos, com a missão que o Senhor me deu, com a missão que o Senhor nos deu com a igreja, como igreja, com a missão que o Senhor nos deu nesse lugar. Tem igrejas fazendo coisas que eu gostaria de estar fazendo. E o Senhor falou assim: isso não é para você, filho. Concentra no que eu te dei para fazer. Senhor, eu quero um compromisso com o que o Senhor me deu para fazer. Eu sou essa parte do corpo de Cristo. Eu sou esse membro do corpo de Cristo. E eu quero essa vida. Então as demais coisas me serão acrescentadas. E lhes fez a seguinte advertência, verso 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie mais pessoas, membros do seu corpo, comprometidos com a missão dele. Jesus, como o sumo pastor, o bom pastor, fez essa oração. E eu ouso dizer a você que essa é também a oração de qualquer pastor. Eu rogo que o Senhor envie homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos, que nasceram de novo, que sabem que são membros do corpo de Cristo e que estão altamente comprometidos com a missão do corpo de Cristo, na expressão da igreja local, nessa terra. É a oração de Jesus. Quem entende e aceita o convite? Qual a sua visão da igreja local? Nós, como igreja local, somos uma agência missionária de Deus. Não é a igreja do pastor Sóstenes. Não é o projeto Adoradores. O pastor Sóstenes está aqui, mas Deus pode tirá-lo a qualquer hora. E poderia ser qualquer pessoa. O nome Comunidade Cristã Projeto Adoradores poderia ser qualquer outro nome. Igreja Pentecostal da Redenção do Cordeiro na Vida dos Salvos. Não importa, irmão. Os homens podem colocar o nome que for. Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana, Igreja... Não, não importa. O que importa é se nós estamos fazendo o que Jesus mandou fazer. E se o Senhor me pôs aqui para fazer o que Ele mandou fazer, eu quero comprometimento absoluto com Ele, com meus irmãos e com a missão que o Senhor me deu. Se eu pertenço ao corpo, qual o meu investimento e prioridade na missão do corpo de Cristo? Como? Evangelizar, Abelardo. Feche os seus olhos. Ainda que você não possa vir à noite, eu insisto com você que você ouça a ministração da parte da noite. E se você pode fazer um esforço, venha à noite, porque é muito diferente você estar presente. E à noite nós vamos ver como Deus mostra a igreja no Velho Testamento. E como Deus mostra que esse mesmo padrão de visão, de vida, estava na congregação, na igreja, no Velho Testamento. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. Eu convido você a orar um pouco nesse momento, e a colocar a sua vida diante do Senhor.